Yeah, Jean King e Lil Bic, motherfuckers. Vamos mostrar como nós faz com elas, como nós leva elas pra casa. Hey bitch, I go to my house, I go to my house, I go to my house, we have sexes all night. Hey bitch, I go to my house, I go to my house, I go to my house, we have sexes all night. Hey bitch, I go to my house, I go to my house, I go to my house, we have sexes all night. Hey bitch, I go to my house, I go to my house, I go to my house, we have sexes all night. Calma, baby. Pois hoje a noite é sua. Não conto pra você, minha intenção te deixa nua. Nossa, cê tá perfeita nesse dia injusto. Gosto de prostituta, mas você não tem custo. Reparei na marca da sua roupa, sou observador. Nasci na Barra Funda, sou meio galanteador. Linda, não deixe minha fama te assustar. Já tive alguns casos, nada sério, pode pá. Não olha no meu olho, não olha minha corrente. Você foi escolhida entre várias concorrentes. É quente, não dá um sorriso desse não pra mim. Minhas noites são longas e não costumam ter um fim. Vamos sair daqui, vamos lá pro camarote. Me dá sua comanda, pois hoje você deu sorte. Jean King quer você, então gata, cê tá com sorte. Gata, cê tá com sorte. Say bitch, I go to my house, I go to my house, I go to my house, we have sexes all night. Hey bitch, I go to my house, I go to my house, I go to my house, we have sexes all night. Hey bitch, I go to my house, I go to my house, I go to my house, we have sexes all night. Hey bitch, I go to my house, I go to my house, I go to my house, we have sexes all night. Beijos e mais beijos, nada, nada de assunto. Hoje não tem rap, nem de dama e vagabundo. Cê é ousada, eu gosto, por isso eu tô aqui. Cê é gostosa pra caralho, tipo a Nath MC. Eu vou pegando até aonde cê deixar, até aonde cê deixar. Cê vai enlouquecendo, baby, eu vou te levar. De táxi pra house, sexo a noite inteira. Eu vou pegar pesado, pois não tô de brincadeira. Só sei pegar pesado, hard de cor, Scarpelli. Eu não sou arrogante, eu tenho estilo Balotelli. Vai entrando, a casa é sua e é hoje que ela inflama. Hoje cê descobre que o inferno é mais frio que a minha cama. Sem drama, tira a roupa, seu homem te conduz. Seu corpo é perfeito, que eu nem vou apagar a luz. Seu corpo é perfeito, que eu nem vou apagar a luz. Say bitch, I go to my house, I go to my house, I go to my house, we have sexes all night. Hey bitch, I go to my house, I go to my house, I go to my house, we have sexes all night. Hey bitch, I go to my house, I go to my house, I go to my house, we have sexes all night. Hey bitch, I go to my house, I go to my house, I go to my house, we have sexes all night.